Plano 5, completa a curva à esquerda. Vou ir na proa 120 para interceptar o lock. Vamos estabilizar do livre LS. Esquerda 120 para interceptar o lock. Estabilizando o localizador, voo 1970. Voo 1970, complete final ILS, chame a torre, 118.95. 118.95, obrigado, bom dia. Bom dia. Voo 178, boa noite, chegada a Mari. Vê se mantém a 3.000, ajuste 612. Firmo. 1970, redução para 1970 nós. Para o localizador, curva à direita na proa 060, informe estabilizado. 179. Pro 060, reporta lima estabilizado no lock, go 1970. O 1970, meia milha de externo, baixar travado. Boa noite, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Go 1970. Go 1970. Go 1970, desça para 2000, autorizado final ILS XG. Forte. O ILS. 2000, reportaremos para o estado de ILS. Chegou no ONU. Areiro 2224, no solo 05. Libéria direita, solo 121, decimal 9. No localizador estabilizado, 5515. Trip 5515, complete final ILS, chame a torre 118.95. 118.95, 5515, boa. CGS 4, pátio 3, Alfa Kilo livre. Pátio 3, Alfa Kilo. Boa noite, número 2 para pouso. Chame passando Simbra, trip 5515. Vamos lá, passando Simbra, 5515. Pouso autorizado para o 1970. Pista livre autorizado, pouso 130 graus 069. Gol 1970. Gol 1970. Complete final ILS, torre 118.95. Completando com a torre, gol 1970. Salvador, é o voo 1170, 5 milhas para Duna. Gente, número 3, chame passando Simbra com o trem embaixo travado. Voo 1170. Aportaremos, voo 1170. Passaredo, box 3. O pátio 3, a Inferno não informou a posição. Fique atento aí ao sinalizador. Visual, muito graça. Posição 3. Válvula 3305, portão meia dúzia para o posto de estacionamento. Portão meia livre, chame tá. Tava a parte da 3305. Mão 9. Direita 219, gol 1970. Alô, boa noite. 1970, livrou. 970, portão 9, terá que aguardar antes da Juliette. Ok, 9 antes da Juliette. Gol 1970. Paulo, você quer liberar o gol para taxiar? Pode liberar o 3305, já vai demorar um pouquinho para puxar. Ok, então informe quando estiver pronto, o 3305. Afirmativo, 3305. Ok. 5595, autorizado pouso no 20 grau 07 nós. Autorizado pouso na 10, prossiga 5515. Trip 5595 no solo aos 10, vive a pista na Taxiway Delta, chama o solo Salvador em 121 decimal 9. A Delta, chama solo 1219, Trip 5595, boa. Eu vou 1170, já passou Simba, baixar, travado. Cliente, aguarde pista livre. Aguardando. Pátio 3, ingresso quinto autorizado. Livre pouso, gol na 70. Zero. Autorizado ingresso, portão 9. Ingresso, portão 9. O Follow Me é aquele parqueado lá, né? Sou visual com ele. Afirmativo. Tráfego da Gol está ingressando. Se estiver pronto após a passagem do mês, está livre. Afirmativa, então, após o Gol, vai iniciar a chamada para o táxi, 3305. China 1912, good evening, clear my arrival, descending my name at level 050. A linha mantém azul 4298. No 1170, no solo aos 12. Libere a direita, chame o solo em 121 decimal 9. A direita 219, obrigado, Jan. ali do 2228 para a Vitória da Conquista, confirma? Autorizado 180 Vitória da Conquista, direto conforme rota, decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle em 119.8, aciona o 5532. Do 4298, autorizado a decolar, 130 graus, 099. Chama pronto, puxa, senhor. Sou Salvador, gol no 170. No 170, boa noite. Reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Reporta antes da Juliette para ingresso no pátio, gol 1-1-7-0. No 3178, desço para 2000, autorizado, final ILS XRI, reporte localizador. Desço para 2000. Reporta lá no localizador, tá? 3178. Azul 4298, decolou 1-4, chame o controle em 1-9.8, uma boa noite. Controle 198, boa noite, azul 4298. Controle azul 4298, boa noite. Azul 4298, boa noite. Sua mantinha 300, sai da MOMA. 300 na MOMA, azul 4298. Para 5393, uma pessoa? Para João Pessoa, autorizado 190, Golfo 677, decola da 10 esquerda, Puca Aracaju, 119.85536. Bota pronto, puxa acionado. Próxima Juliette, 1170. Autorizado, o portão é o 3-1-1-70. Portão 3-1-1-70. 1-3-3-0-5 para ataque com 1-4-0 a bordo, alterna Natal, 4 horas e meia autonomia. 1-2-7, correção 1-7-2-3, para 2000 pés, ajuste M12. 118.95. Nativa após o voo, vai iniciar. E ainda, o bombeiro vai assinar a torre 2 e o nosso companheiro 2, 3. Boa noite, use com o trem baixo travado. É, bota lá. Sobre 250 para Recife, pronto, copa. Autorizado Recife, 390. Decola da 10 com curva à esquerda, Puca, Aru. Após Aru, conforme plano. 119.8.5553. Zero, reporta para onde? Puxa só. 373, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. Now 1912, descending my plane 2000, Kanich 1012. Descending 2000 feet, Argentina 1912. Sete adiantando, 1723. 1723, complete final ILS, torre 1895. 1895. Boa noite, voo no 723, manhã. Sam 3178, confirme a situação do trem de pouso. Trem baixado, checado. Ciente, autorizado pouso, 110 graus, 110 nós. Ciente, livre pouso, voo 3178. Voo no 723, chame passando Simbra com o trem baixo travado. Chamará. No solo 21, viva direita, solo 219. 219, boa, velocidade. Solo Salvador, muito boa noite, eu estou 3178. Estou 3178, portão 612, Alfa e Juliette, tá ali. Alfa e Juliette para 612. 2545, antena 1265. 2545, azul 4222. Salve Salvador, muito boa noite, azul 5001, sentido Alfa, Paraguai dos 360. Salve celular aí, Argentina 1991. Gente, agora de cópia 500. Salvador, boa noite, Xané 6224. Autorização para Salvador, cliente da Alfa. 6224, boa noite, aguarde cópia. Guardando. Azul 5001, cópia. Assista a perspectiva. 360 Guarulhos, roda do plano, decola da 10, direita, da El Leda, após Leda Bridge, após Bridge, AP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia após Confort. Controle em 119,8. Aciona 5547. temos a 360 para Guarulhos, derrota do colapso 10, curva direita da Euler da Bridge. Ainda vou abrir o Zulu na meia, Bravo Teu Zulu, drive conforme a mão 5547, o transponder 5003. Correto, em prova. Está livre na 2, Xanidade. Xanaya 62244. 24 na escuta, cópia. Aracaju autorizado 190. Decola da 10 com curva esquerda, Puca Aru. 119.8. 5550. Problemas, eu vou. Não só o senhor, mas a aeronave que o precedeu, o TAM, eu solicitei para informar com o trem baixo travado, e a aeronave da TAM não reportou o trem baixo travado, eu tive que na curta final sinalizar, e com o senhor agora eu deixei o senhor pousar, o senhor me informou que o trem estava em baixo travado, pousou sem minha autorização, autorização da torre de controle, e não informou o trem. Não, eu não informei, o trem pousou. Senhor. Então tá, então foi erro meu, desculpe. Tudo bem. Chame o solo em 121.9. Gol 1723. 121.9, obrigado. Fala da Argentina 19012, full established runway 10. TAN 3305 autorizado decolar, 190 graus 079. Autorizado decolar, execução 20 da 3305. Argentina 1912, continue your approach, check landing gear down and lock it, and wait, runway clear. We have an Airbus 320 taking off now. Airbus. Paulo Salvador, boa noite, gol 1723. Boa noite, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa vai reportar antes da Juliette, gol 1723. Argentina 1912, confirme landing gear. Landing gear down, lock, and trigger. Clear to land, runway 10130 degrees, 08 knots, Argentina 1912. Landing runway 10, Argentina 1912. TAM 3305, decolou os 27, chame o controle em 119.8. 198 da 3305, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, da 3305, decolado na Pucaracaju. Antes da Juliette, vamos 7-2-3. Voo 9250, livre até ponto de espera, 1895, 1012, é o ajuste. Livre taxa, 1895, uma torre e na ponto de espera, 9250. Uno 723, companhia liberando através do portão 2. Observa o mesmo e prossegue, portão 2. Observando a aeronave da companhia, vai para o portão 2, voo no 723, obrigado. Autorizado alinhar e manter pista no zero, o 9250. 9250 ali, mantém. Argentina 1912 on the ground at 29 and leaving the runway. Next to the right, contact over the ground 1219. Being right, contacting 1219. Ecuador Argentina 1912, runway 10 back 8. 1912, clear 2 gate 10 via Alpha and Juliet. Pay attention for the following vehicle at the gate 6. Alpha 10 and then Juliet, and we will careful the traffic. Remember, Alpha and Juliet, gate 10, pay attention to the following vehicle. Gol 9250 autorizado decolar, 120 graus 079. Deu decolagem, gol 9250. O 9250 decolou 31, chame o controle, boa noite. 98, boa noite, obrigado. Codene com infraero, vai reportar para o táxi. Escuta, boa noite. Era após passagem do tráfego, tá vendo? Primeira nave, chame o controle. Gol 9250, decolou na sua escuta. Sim, boa noite, suba o 390 na saída pública, vigilância. Pouca 390. Acionamento na posição posterior do Chile. Afirmativo 6224, chama para o push. Para o push, 6224. 3305, passa 170, chama 125-45, TRM 2685. Pode confirmar a secundária do 3305? Secundária 1-2685. Irmãzinho, vai chamar o centro Recife, primária 2545, alterna 2685, da 3305, boa noite. Aguarde só um instante. Guardando, né? Tem a Mari inicialmente, vai ser o número 2, né? Fogo no 134. Informação alfa, autorização para Maceió. O 134, Maceió autorizado, 370, Aperuísque 58. Decola da 10, Puca Aru, com curva esquerda. 119.8, 5556. Zero autorizado, decola pista. Ah, pelo Aperuísque 58, decola pistão 10 na Puca Aru. Curva esquerda, 19.8, controle, 5556. Ou na 134. Correto, é 224, aqui tem um tráfego da Azul do outro lado do pátio que já deve estar finalizando lá o push para início do táxi, ok? E como o senhor iniciar agora, vai trancar a saída do pátio. Mas a gente está de olho aberto. Ah, tá certo, está aguardando o 6224. Até ponto de espera, via Índia, 1012, a torre 1895, bom voo. Então, nível 1150, vou 9250. Ativa agora de transferência, 9250. Olha. Saí do livro, vai seguir o Embraer da Azul. Ponto de espera 1895, 1012, o ajuste. 85. 2425, 2625. O 6224, após o ATR, tá livre, puxa. Após o ATR, tá livre, puxa, o 224. 6212, desça para 2000, autorizado final ILS XRA, o ponto de localização. Para 2000, informará essa domínio, também a 212. Azul 5001, autorizado a decolar, 120 graus, 08 nós. Mantém o ponto de espera. Autorizado, alinhar e manter. Oito, mantém a chegada, Mário. Desça até 3000, ajuste 612. Mantém a chegada, 3000, 612, 1868. Azul 5001, decolou 44, chama o controle 19.8. 119.8, 5001 da Azul. Controle Salvador, boa noite. 5001 da Azul. Perfil da DAEL, nível 360, 5001 da Azul. Sané, 6212, estabilizado o localizador e tem a pista vista. Final ILS, 2198. 1868, desça para 2000, autorizado, final ILS, XG, reporte estabilizado. Nossa. Possibilidade de voar bridge pro 5001 da Azul. E o trem embaixo travado? Formará 6212. quatro, pushing back, acionamento. Portão 5, livre, chama. Livre, chama ataque, na hora 3, 4. Passarelo 2228, decolou os 46, chame o controle em 199, decimal 8. Chamar o controle 198, boa noite, bom serviço. Boa noite. Obrigado. Já checou o trem, 6212? Passado e travado. Autorizado pouso, 120 graus, 08 nosso, Oceaner 6212. 6212, ciente, livre de pouso, pista 190. Muito grato, 2228. 600, boa noite. Marinha 3 mil pés, chegada Mari, região entrada. LS X-Ray, Delta 0, 868. 868, complete o final ILS, chame a torre, 1895. É, confirma, 1895. Confirma. Salvador, boa noite, 1868 e X-Ray, Delta 0. Gol no 868. Redução para velocidade de aproximação final, chame passando Simbra. Fokker 100 da Oceaner alinhando para decolagem, um outro Airbus 320 acabou de pousar. Aguarde pista livre, chame com trem baixo travado. Ok, baixo travão, reduzindo ao máximo, 868. Oceaner 6212 no solo 49, libere à direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, 6212. Oceaner 6224, pista livre, autorizado a decolar 190 graus, 07 nós. Pega o segundo 134, 2 horas 36, Salvador, é o verde 130. Oceaner 6212, livrou. 1134 via Índia, ponto espera 1895, 612. Via Índia, 1895, 612, 1234. 6212, pátio 3, a Inferno não informou a posição, ingresso via Aquilo. Gente, via Taxi Aquilo para o pátio 3, 6212. No 868, autorizado pouso, 120 graus, 069. Sierra Zero to pose, going 1208, speed tunnel zero. R6224, decolou 51, chama o controle, boa noite. Chama o controle 1198, grafo, boa noite. Controle Salvador, Xener 6224. R6224, suba nível 90, sai da PUCA. Ascensão 90 na PUCA, 6224. 5001, passa 160, chama 101, 251, na antena 13395. Observe o Boeing da companhia pousando, após ali mantém 10. Boeing da companhia ali mantém. Chegada Mari, desse mantém a 050, vigilante. Seria do 2228, controle. Escuta, prossiga. Inventou para separação de tráfego, curve à esquerda e voe na proa 215. Está livre a ascensão a nível 80. Queira 215 para... Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, boa noite. Autorizado sinal ILS X-ray, reporte estabilizado. Tentando para 2000, com 1012, autorizado ILS X-ray, reportará estabilizado, tem 3600. Você autoriza o 3600 manter 250 nós, livre da restrição de velocidade de TAP? Sim, está livre das restrições em TAP. Livre das exceções, 3600, obrigado. Passaria do 2228, agora 12 milhas de Salvador. Assuma a navegação na proa de Arco. Quero presente Arco, quando possível, Vitória da Conquista. Passaria do 2228. Ativa, aguarde para o Conquista. Valeu. Dois desça sem restrições até 3 mil pés, meio 12 ajustes. Três, um, cinco, dois, controle. Temo, tá livre das restrições aí, tá? Lado 1134198000 ao 55. Chamar 19 horas, 1934. 34 na Puca, Aracaju, você escuta? 134, suba nível 370, vigilante. 370, 934. O 934, suba o nível de voo 370 na saída da PUC. 370 na PUC, se libera direto para Caju? Vou inicialmente PUC, aguardando coordenação. Gente, vai voar PUC, 934. Passaria do 2228, após Argo, autorizado voar direto Conquista. Conquista. Salvador, Mike Clay, Juliette, na posição 76. Sim. Boa noite, FC Juliette, está parqueada aqui no 62. Solicita aí autorização para ser rebocada a aeronave para a posição 7, também do pátio 1. Ok, está livre, mantém escuta e reporta o tempo. Ok, autorizado, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3600, ILS 10 da direita. Salvador, TAM 3600. Boa noite, 3600, reporta Baixada Travada. Reportará 3600. Salvador, TAM 3600, estabilizado, baixado e travado. Boa noite, autorizado pouso, 120 graus, 099, TAM 3600. Autorizado pouso, TAM 10, TAM 3600. Chanel 6224, passa 170, chama o centro em 2545, alterão 2085. Chama o centro em 2545, alterão 2685, graças, boa noite. Centro, repito, Xanair 6224. 224, chamar o centro 2545, antena 1-2000. 2-2, desça para 2000, autorizado final e elétrico 6, reporte estabilizado. 2000, autorizado final 2S, vai chamar estabilizado para 3152. Saredo 2228, passar 150, chama o centro em 1260, alterno 282. Saredo 3600 no solo 01, libera a direita, solo 121, décimo 9. Libera direita, 219, boa. 2545, 2085. Salvador, tá 3600, Lisboa. 3600, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette, tá 3600.